Como diz a Verônica, pra encarar o fumação, tem que ter disposição. E magoou na riqueza e na pobreza, com a Furacão.